akuter Ohrenkalk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders. Hallo, hier ist der Oliver Pocher. Sie kennen mich vielleicht, ich bin jung, charmant, dynamisch und erfolgreich. Und wenn ich Radio höre und in der Nähe von Hamburg bin, dann höre ich Radio Tide. Immer anders. Immer anders. Isso aí, uma muito boa tarde para todo Hamburgo, uma muito boa tarde para a Europa, uma boa, muito boa tarde para o Brasil, uma muito boa tarde para o mundo inteiro. Aqui é Rádio Mama Terra, na 96.0, a FM Rádio Pública de Hamburgo, que se chama Tide. Tide, para quem não sabe, aí no Brasil é Maré, a Rádio da Maré, a Maré Boa. Estamos em pleno clima de carnaval e agradecemos sempre ao nosso amigo Boré, lá do Brasil, que está em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda, e que colocou à disposição sua música para a entrada no nosso programa. E atenção para o sinal, rapaziada aí de Berlim, rapaziada aí de Estocolmo, vamos entrar em cadeia para o carnaval, cadeia mundial carnavalesca, nada de cadeia de xilindró, mas cadeia musical. Obrigado, Razadalto, obrigado, meu querido Joca Neto, que mandou um material para nós. Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0. Wir senden live von der Uferstraße hier von Namundsburg. Herzlich willkommen. Wir bedanken uns schon mal ganz schnell und ganz vorab für die tolle Musik, die Razadalto auch mitgeliefert hat heute für unsere Sendung. Das Thema ist Karneval. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar ódio. Que bonito, vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar na cabeça. Eu quero presentear a prima fonte, a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar na entrada da favela. Vou dar-lhe um gato agora, um cão e uma cadela. Uma cortina grená para enfeitar a janela. Sem falar na tua faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Vai, Dudu! E para o nosso papá vai ter bife de panela, salada de peito poá, de loja chuberinjela. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na cabeça. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar na entrada da favela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar na entrada da favela. Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Dar uma borda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas. Vou pegar a tal faixa amarela bordada com o nome dela. E mandar incendiar na entrada da favela. Vou pegar a tal faixa amarela bordada com o nome dela. E mandar incendiar na entrada da favela. Vou fazer dela rainha do desfile da Portela. Eu vou ser filho do rei e ela minha Cinderela. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar. Eu quero presentear bonito a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar na entrada da favela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar. Segura agora. É isso aí, beleza pura, beleza pura. Zeca Pagodinho do Rio de Janeiro, aqui no pedaço, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro em ritmo de carnaval. Wie wunderbar, Zeca Pagodinho mit einem Stück aus Rio de Janeiro kommt. Zeca Pagodinho, wunderbar und... der richtige Einstieg für den Karneval. Ja, Ostrund, wir haben dann auch eine tolle Musik, Musik geschickt von Joca Neto aus Stockholm. Eine Musik, die heißt Samba do Avião. Samba do Avião, eine tolle Musik, die bedeutet der Samba von Flugzeug. Wir reisen nach Rio de Janeiro und danach nach Bahia. Oh, Romau, ich kriege eine Gänsehaut. Das ist so kalt hier und so schön, die Musik. Das ist genau. Ich rede das in Portugies für die Leute. Minha gente, vocês não imaginam a saudade. Tá frio danado aqui, mas tá frio mesmo. Tá aquele frio de cortar a pele. Mas a gente está com o coração quente, ligado no carnaval no Brasil. Vamos pegar o avião. Sag mal, Romau, die Musik von Jacques Annetto, das ist sehr mutig, ne? Aus Stockholm, aus Schweden oben. Ich glaube, das ist mindestens genauso kalt wie hier. Und dann so schöne Musik zu hören. Samba do Avião. Eba, rei, aroeira, beira de mar, canoa, salve Deus e Tiago e o Maitá. Eita, questão de pedra dos homens bravo do mar. E Xangô, vê se me ajuda a chegar. Só porque Rio eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Gosto de você, a morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós. Samba do Avião na Rádio Mama Terra e seguimos com o Carnaval no Rio. Gosto que me enrosque rápido e saia. Quero carinho, quero cafuné. Esse teu decote me tira o sossego. Vem me dar um chamego se você quiser. O seu remeleixo é um caso sério. Esconde o mistério que eu vou desvendar. Mas você, pitalzinho, faz logo um charminho pra me maltratar. Vai. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Que faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Fingindo inocente, toda saliente. Vem me olhando diferente, tipo estremecer. Meu Deus, que avião, chamando minha atenção. E balançar meu coração, quer me enlouquecer. Machuca esse teu nego, eu não vou pedir arrego. Não vou fraquejar, você fazendo jogo duro. Só penso no teu sussurro, dentro de um quarto escuro. Querendo me amar, bonito. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Pedaço de mau caminho, Esse seu umbiguinho me deixa em desalinho. Juro que não ligo, já é do métier. Por uma saia de crochê, um belo bustier. Pra catar comigo, senhor, como é que pode? Essa nega no pagode chega pra balar. O corpo queimando de praia, blusa tomara que cai a noite inteira na gandaia. Ela só quer sambar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Gosto que me rosco. Gosto que me rosco no rabo de saia. Quero carinho, quero cafuné. Esse teu decote me tira o sossego. Vem me dar um chamego se você quiser. O seu remeleixo é um caso sério. Esconde o mistério que eu vou desvendar. Mas você, Pitelzinho, faz logo um charminho pra me maltratar, véi. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Fingindo inocente, toda saliente. Vem me olhando diferente, chego a estremecer. Meu Deus, que avião! Chamando minha atenção e balançar meu coração. Quer me enlouquecer, machuque esse teu nego. Eu não vou pedir arrego, não vou fraquejar. Você fazendo jogo duro, só penso no teu sussurro. Dentro de um quarto escuro, querendo me amar. Vem! Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Faz assim que eu possa até me apaixonar. Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Faz assim que eu possa até me apaixonar. Pedaço de mau caminho, esse seu umbiguinho me deixa em desalinho. Juro que não ligo, já é do métier. Por uma saia de crochê ou um belo bustier. Só pra acabar comigo, senhor, como é que pode? Essa mina no pagode chega pra balar. O corpo queimando de praia, blusa tomara que caia a noite inteira na gandaia. Ela só quer sambar. Oh. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Balança, nega, balança, mexe com a mexida. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. É para animar o ritmo de carnaval aqui na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0. Zeitgleich zu hören über www.tidenet.de. Beleza pura. Tocamos no princípio a música da Elisete, que vive entre Brasil e Estocolmo, mandado pelo Joca Neto, coisa pura, beleza, muito bonito o trabalho mesmo, né? E uma coisa muito interessante é que vou botar uma música aqui que lembra o tempo de Vargas, aquelas coisas do Brasil, de ufanismo, de homenagear presidente em eleição. E eu peguei isso aí no Brasil alguns anos atrás, assim que um presidente foi eleito, e vocês vão achar engraçado isso daí. Outro, jetzt wir haben gefunden in Musik von Karneval, die Erinner die Zeit, wo die Leute vor 30 Jahren, 50 Jahren, man hat immer Musik für Präsident, für Gouverneur, für so gemacht. Und diese ist eine sehr aktuelle Musik. Ja, das stimmt. Das ist eine Musik vom Karneval 2003 vom Casa do Compositor Musical. Und diese CD haben wir bekommen in dem Studio von Radio Nacional in Rio de Janeiro, als wir dort vorgestellt worden sind mit Radio Mama Terra. Ich werde es nie vergessen. 2003 war das. Peso na balança e a esperança venceu o medo. Não é segredo pra ninguém, não é segredo. A vontade do povo pesou na balança e a esperança venceu o medo. Quem diria que um modesto operário pudesse um dia ser presidente do país? Sua meta principal é acabar com a fome e fazer o povo feliz. Sua meta principal é acabar com a fome e fazer o povo feliz. foi sensacional. Agora com mais euforia, vamos festejá-la em tempo de carnaval. Lula é bom companheiro, sua vitória foi sensacional. Agora com mais euforia, vamos festejá-la. Seu medo não é segredo pra ninguém, não é segredo. A vontade do povo pesou na balança e a esperança venceu o medo. Quem diria que o modesto operário pudesse um dia ser presidente do país? Sua meta principal é acabar com a fome e fazer o povo feliz. Sua meta principal é acabar com a fome e fazer o povo feliz. Lula é bom companheiro, sua vitória foi sensacional. Festejá-la em tempo de carnaval. Lula é bom companheiro, sua vitória foi sensacional. Agora com mais euforia. É isso aí, Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo. Aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Estamos aqui rindo no nosso programa. Vai lá, outro. Ria, Maruma. Ja, das war eine große Überraschung hier mit Lula und der große Mann. Aber stimmt, 2003, da waren wir in Brasilien und haben auch seine Einführung in Brasilia miterleben können. Ja, die Leute waren voller Hoffnung, ja. Die waren voller Hoffnung. Und dann kommt der Neoliberalismus und Lula hat sich mit den Leuten aus der Schweiz Freundschaft gemacht mit George Bush und der große Neoliberalismus, der Welt geht nach oben, muss nach vorn gehen, viel Geld verdienen, all hier, all da. Ja. Und jetzt die Krise, ne? Jetzt ist die Krise da und Chavez hat es geschafft, für auf immer und ewig gewählt zu werden. Romo, was hältst du denn davon? Ja, das jetzt muss wieder gewählt werden. Ja. Ob es wieder gewählt oder nicht, das ist eine Frage. Das ist keine Frage, ne? Helmut Kohl war hier 16 Jahre, oder nicht? Kein Kommentar, Romo. Kein Kommentar. Ja, das die hat Frage so sein... ist nicht, dass ist ein Diktator. Nee, er Nein, kann sich nicht. Wieder wählen lassen. Ja. Das ist wichtig zu wissen, weil die Zeitung hier redet, wie wäre ein Diktator. Nee, es gibt Wahl jeden 4 Jahre oder 5 Jahre. Das ist wohl richtig. Aber die Chance überhaupt, dass man es möglich macht, dass ein Präsident wieder und wieder und wieder gewählt wird, hat so seine... Aber das gehört zur Demokratie eigentlich. Gut, hat seine Chancen. Hat seine Chancen. Jeder kriegt seine Chance. Genau, und im Moment, es gibt mit dieser Krise, es gibt ja auch viele Nachfragen über was Chavez hat gemacht, ne? Weil eigentlich als Administrator, Chavez war nicht so gut, oder ist nicht so gut, als Ökonom ist nicht so gut, weil er verteilt viel von dem Öl, oder das Geld, das er bekommt von Öl, er verteilt in die Bevölkerung mit Sozialeinrichtung, mit Schule, mit verschiedenen Sachen, statt zu investieren. Aber wenn wir nachfragen, was haben diese große Ökonomen der Welt, da in New York, hier in Deutschland, die haben diese Geld auch nicht für die Bevölkerung geschickt und haben auch nicht wieder investiert, haben nur diese Geld in die Tasche gehabt. Ne? es que tengo se crise et se vai dizer con o con homem dizer guten gehen kann mit geld habe diese geld für sich selber geschafft, ne? Ja, das ist die Ökonomie der Ökonomen, würde ich mal sagen. Das kann man wohl sagen, ne? Fala português, um português. Mas é muito mais interessante. Estamos aqui falando aqui de uma coisa que a gente estava rindo um pouco desse período do ufanismo com Lula e no Brasil, essa grande esperança no Lula e da crise, né? O Lula realmente entrou no barco, no vento do neoliberalismo, passeando aqui pela Suíça, reunido com os grandes do mundo, os grandes economistas do mundo e tal. E, enquanto isso, Chávez lá sofrendo, porque ele pegava o dinheiro do petróleo e distribuía com obras sociais para a população do seu país. E agora estamos aqui, realmente, na Alemanha, discutindo qual é o que estava certo. Porque os economistas que sempre jogaram na questão da... apostaram na questão da... do investimento sempre para frente, sempre colocar mais dinheiro para reinvestir e não sei o quê, hoje está provado que eles botavam esse dinheiro no bolso, enquanto Chávez, pelo menos, distribuísse para a população. Então, agora, a grande discussão é saber se a gente vai para um lado ou vai para o outro, ou se fica no meio, se fica numa economia de solidariedade, porque a crise está aí. Esse ano está previsto que 20% do comércio mundial não vai ser feito, ou seja, as exportações vão baixar em 20% no mínimo. Isso significa que para o Brasil, que tanto apostou em exportação, também vai ficar complicado. Por isso é que talvez, eu acho que a coisa é jogar na coluna do meio, aplicar verbas para a população. Porque o que aconteceu com o neoliberalismo nos Estados Unidos, na Europa, principalmente aqui em Hamburgo, inclusive ontem o prefeito estava falando, o prefeito que é um prefeito bastante conservador, capitalista de primeira hora, ele mesmo falou que eles falharam, jogaram muito dinheiro, feito se diz aqui no Rio e feito se diz aí no Brasil, jogou-se muito dinheiro na areia que ficou no bolso dessa rapaziada. Mas seguimos com o nosso ritmo de carnaval. Vamos dar um pulo na Bahia, agora mandado pelo nosso querido Razadalto, lá de Berlim. Beijo na ponta da orelha é bom, balançar na swingueira é muito bom. Se jogue na brincadeira, é pra levantar a poeira no balanço desse som. Abra o coração e deixe entrar tudo de bom que a vida tem pra lhe dar. Seja muito, muito mais feliz e ouça agora o que o mundo inteiro diz. Aê, aê, essa é a casa da alegria. Aê, aê, você está na Bahia. Aê, aê, emoção que contagia, corpo todo arrepiado. E a gente feito pipoca, na pressão só quer pular, pular, pular. Quem tá feliz levanta a mão, aê. Abra um sorriso, tem alguém filmando você. Quem tá feliz levanta a mão, aê. Pegando fogo pro caldeirão ferver. Quem tá feliz levanta a mão, aê. Abra um sorriso, tem alguém filmando você. Quem tá feliz levanta a mão, aê. Pegando fogo pro caldeirão ferver. Beijo na ponta da orelha é bom, balançar na swingueira é muito bom. Se jogue na brincadeira, é pra levantar poeira no balanço desse som. Abra o coração e deixe entrar tudo de bom que a vida tem pra lhe dar. Seja muito, muito mais feliz e ouça agora o que o mundo inteiro diz. Aê, aê, essa é a casa da alegria. Aê, aê, você está na Bahia. Aê, aê, é emoção que contagia, corpo todo arrepiado. E a gente feito pipoca, na pressão só quer pular, pular, pular. Quem tá feliz levanta a mão, aê. Abra um sorriso, tem alguém filmando você. Quem tá feliz levanta a mão, aê. Pegando fogo pro caldeirão ferver. Quem tá feliz levanta a mão, aê. Tem alguém filmando você. Quem tá feliz levanta a mão, aê. Pegando fogo pro caldeirão ferver. É isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, em período de carnaval super agitado lá no Brasil e em Colônia também. O pessoal está todo indo para Colônia nesse final de semana e vai ter também o carnaval do Clube Brasileiro no sábado, lá no Rudel Clube. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0, mitten im Karneval drin. Wir haben heute sehr viele Karnevalslieder. Und jetzt frage ich Romau gleich mal, sag mal Romau, in Rio de Janeiro, was, unter welchem Motto steht dieses Jahr der Karneval? Hast du da eine Idee? Ich glaube, dass das Motto ist die Krise. Ne? Die Krise, ne? Die Krise, das ist der Motto. Aber die Leute sind, die lachen sich tot. Weil sie sind schon gewohnt mit Krise, schon über 6, über mehr als 20 Jahre, durch diesen Neoliberalismus, durch diese Verkaufen von alles. Und jetzt die lachen sich tot, die Bevölkerung von Rio de Janeiro, weil die Reichen gehen und sich beraten lassen bei den armen Leuten, die sind schon gewohnt, ohne alles zu leben. Wow, o luxo de lixo, das war auch einmal ein Motto. Genau. Eu estou falando aqui, minha gente, que o tema do carnaval no Brasil esse ano é a crise. E pela primeira vez no mundo, os ricos estão pedindo conselho aos pobres sobre como viver sem nada. Esse poderia ser um excelente tema para o carnaval do mundo atual. Seguimos com músicas do nosso querido... mandado pelo nosso querido Razadalto de Berlim. Vai, vai, vai, vai, vai. A chuva de flores, banho de pipoca. isso aí, timbalada, todo mundo subindo a ladeira, banho de pipoca, que beleza pura, estamos todos direto lá em Salvador, Bahia. Um grande abraço para Ednas Tomás, um grande abraço para o meu querido Billy Aquimino, que está agitado. Tando pra cacete aí nesse carnaval, não deve estar dormindo. Vai devagar, meu querido, vai com calma. Você tá com um time bom que vai sair um carnaval muito bonito. O melhor carnaval do século. Beleza pura. Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo. Aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96. Um banho de pipoca, ein Bad voller Pipoca, voller Popcorn. Ja, und jetzt frage ich mal unseren Studiogast bzw. unseren Praktikanten hier im Studio. Sag mal, Norman, herzlich willkommen erstmal. Hallo. Hallo, ne? Was hältst du denn von einem Bad aus Popcorn? Gefällt dir sowas? Ja, sehr gut sogar. Warum ist das so? In Popcorn schwimmen, ne? Also das ist eine tolle Idee. Also dann, hast du eine Badewanne zu Hause? Nein. Oh, schade, dann nehmen wir die Dusche mit Popcorn. Norman, erzähl mal, du hast dich vorgestellt bei uns. Was wolltest du bei uns? Was war dein Herzenswunsch? Ich wollte gerne bei Radio sehr gern reden. Mhm. Und ich habe schon ein paar Tage bei euch versucht, aber da war niemand, dann bin ich einfach weitergegangen. Ah, und du hast den Mut nicht aufgegeben, du bist sehr standhaft gewesen, hast immer wieder, wohnst auch ganz in der Nähe von uns und du machst sozusagen ein Praktikum. An welcher Schule bist du denn? Am Kastenreder im Fischmarkt. Am Fischmarkt unten. Ja. Und das gehört zu deiner Schulausbildung, zu deiner Schule, dass du Praktikum machst, ne? Ja. Und hast du eine Ahnung, wo deine Freunde alle so untergekommen sind, welche Richtung die gegangen sind? Ich weiß nur zwei Leute. Mhm. Einer heißt Oktay. Mhm. Er macht Praktikum in so einem ganz großen Laden. Mhm. Ja, und die anderen weiß ich zurzeit nicht. Weißt du nicht, ne? Norman, hast du dir die Arbeit so im Radio vorgestellt? So, was ist so dein großer Wunsch gewesen? Oder was könnte dein Wunsch sein, einmal im Radio oder beim Videofilmen oder im TV zu machen? Filmen ganz besonders. Ja. Genau. Und erzähl mal, was hast du jetzt schon so bei uns gemacht? Was war so das Schönste im Kino zum Beispiel? Ja, im Kino war es sehr schön. Ich habe gefilmt. Bei Ramau habe ich ja gefilmt, wie er geredet hat und so. Mhm. Und ja. Und aber bei die wenn das gezeigt wurde, das Film, dürften wir leider nicht filmen. Wunderbar. Norman, herzlichen Dank für dieses Interview. Wir machen mal wieder Musik. É isso aí, estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão, e acabamos de entrevistar o nosso querido Norman, que é um praticante do nosso programa, e ele falou que realmente um dos sonhos dele de criança sempre foi tomar um banho de pipoca. Você acertou na bola cheia, Rasa D'Alto. O pessoal da Timbalada com um banho de pipoca arrebentou a boca do balão. Ô neguinha, você morar onde é. Pare! Olha lá, ela passando, toda linda. Ai meu Deus do céu, me leva à loucura. Essa linda diz, olha lá, ela passando, toda linda. Ai meu Deus do céu, me leva à loucura. Olha lá. Vai, tchará. O coração do seu nego, com seu jeito de me olhar, do sambado de amor e desejo. Você quer me alucinar, ou me diga qual é o seu nome, que eu cansei de perguntar. Ô neguinha, você mora onde é? Balança o coração do seu nego, com seu jeito de me olhar, do sambado de amor e desejo. Você quer me alucinar, ou me diga qual é o seu nome, que eu cansei de perguntar. Ô neguinha, você mora onde? Ei, olha lá, ela passando, toda linda. Ai meu Deus do céu, me leva à loucura. Essa linda diz, olha lá, ela passando, toda linda. Ai meu Deus do céu, me leva à loucura. Essa linda, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Essa linda, Banda Eva, direto de Salvador, mandado pelo Rasadalto de Berlim. Estamos cruzando hoje no nosso programa Berlim, Estocolmo, Salvador, Rio de Janeiro. Coisa beleza, coisa muito boa, coisa maravilhosa. Estamos trabalhando direto nesse clima de carnaval. E vamos no final de semana todo mundo para a colônia com Unidos de Hamburgo. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ja, wir sind mitten direkt im Karneval und wahrscheinlich am Wochenende werden ganz viele aus Hamburg auch nach Köln gehen. Exatamente, Otto. Vamos pra Colônia, vamos agitar bastante lá, né? Seguimos com o Carnaval. Me derreto e tu manteiga nos seus braços. Carla Vizi, na banda Eva, com a música Bambolê. Vamos bambolear, vamos seguir, meu amor. Vamos seguir nesse carnaval gostoso. Aproveito para mandar um grande abraço para minha mãe, Dona Aurora, lá em Niterói. E para Rosane, que está agitando bastante. E para minha querida Ana Felipe Garcia, que é uma das grandes produtoras jornalísticas da nossa rede Mama Prece, aquela rede que sobe e desce pelo mundo inteiro. Estamos sempre trabalhando junto. Grandes companheiros, Eliane Potiguara. Fala, fala, Dona Ortrum. Ja, wir sind jetzt schon mitten im Karneval hier und bevor es so richtig losgeht am Wochenende, möchte ich für heute noch gerne einen Tipp abgeben. Und zwar möchte ich daran erinnern, es ist Black History Month, Monat der schwarzen Geschichte. Auch hier in Deutschland zum 12. Mal wird es hier in Hamburg stattfinden. Und im Rahmen vom Black History Month hier in Hamburg wird heute Abend im Metropolis Kino werden 2 Filme gezeigt. Das Metropolis-Kino zur Erinnerung ist umgezogen, ist zum Steindamm 54 gezogen und ist jetzt nicht mehr am Gänsemarkt. Da ist nämlich ein dickes Bauloch und da ist gar nichts mehr mit Metropolis-Kino. Heute Abend im Metropolis-Kino um 19 Uhr, Tod in der Zelle, warum starb Uri Jalloh? Und um 21 Uhr gibt es den Film Sankofa von Harley Jerimar, unserem Freund aus Washington. É isso aí, minha gente. Estamos no mês da história negra aqui em Hamburgo. Pela 10ª vez está acontecendo esse grande encontro que rola durante um mês inteiro e vai além disso, vai até março. E hoje tem 2 filmes maravilhosos que vocês não podem perder. Não podem perder de maneira nenhuma. Quem estiver aqui em Hamburgo tem que assistir. Às 19 horas no Cinema Metrópolis. O primeiro filme é Uri Jalloh, A Morte na Cela. Coisa terrível de um jovem exilado que preso por uma pequena coisinha, por ter tomado um pilequezinho, foi assassinado em sua cela e até agora não se sabe que policiais fizeram isso, mas foi morto, amarrado em sua cela. Nós da Rádio Mama Terra somos contra a tortura de todas as formas. Então hoje, esse filme às 19 horas, esse filme que ganhou o prêmio de direitos humanos aqui de Hamburgo, aqui da Alemanha no ano passado, vai ser levado no Cinema Metrópolis às 19 horas. E às 21 horas tem um filme do nosso grande amigo Haile Gerimah, lá de Washington, que nasceu na Eritreia, mas é professor na Universidade de Washington e lá ele fez o filme Sankofa, que é uma história muito incrível também, sobre a escravidão e sobre o processo de dominação da África no século passado. E olha, gente, é muito importante que o Metrópolis que não muda o lugar. Agora é no Steindamm 54. Ah, exato, gente. Não vamos lá no buraco, não, porque o cinema Metrópolis mudou de lugar. Né? Ela não está mais perto do Gansemarkt, não. Agora ela é perto da Hauptbahnhof, é na Steindamm 54. Não se esqueçam, porque muita gente na outra semana passada, quando a gente passou o filme Quilombo, foi parar no lugar antigo e ficou lá vendo um buraco enquanto a gente estava vendo o filme Quilombo do Cacá Diegues, que foi muito incrível. Por isso, se liguem. Hoje tem 2 filmes muito importantes aqui em Hamburgo na programação, o mês da história negra aqui de Hamburgo. E seguimos com música de carnaval. E chiclete com banana. Chiclete com banana. Estamos na onda da Bahia. Essa é a negra cor, meu irmão. Acenda a luz, apaga a luz. Acenda a luz, aê. Apaga a luz, aê. Acenda a luz, aê. Apaga a luz, aê. Acende e mata a sede que o carnaval é bom. Beijar na boca e vai deixando nossa boca assim, querendo mais. Vou na frente e vou atrás, porque afinal Apaga a luz aí, coisa boa. A Negra Cor com a banda Axé Verão, beleza? Estamos aí, um grande abraço para todo mundo de Salvador. Via Zindibai, Rádio Mama Terra. Zex Noisist no Einzendo in Deutsch und Português Sprache. Und in Kurz kommt den Turks Zendo hier in Hamburg. Jetzt war der Brasilianische Zendo und der Portugiesische Brasilianische Zendo. Mama Terra und wir schenken schöne Grüße für unsere Freunde da vom Fischmarkt Toto. Hallo Toto, sehr gut bei dir. Ich würde gerne, dass dein Geschäft läuft ganz gut. Ich kaufe immer Brot bei dir. Toto, ganz gute Freunde von uns, von Rádio Mama Terra, ein Narban von die Leute am Fischmarkt. Und wir fangen uns zu verabschieden. Auch drum würde gerne etwas mit euch sprechen. Ja, ich möchte gerne mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ich freue mich auf die nächste Sendung in einer Woche, zur gleichen Zeit, 16 bis 17 Uhr, live aus dem Studio von der Uferstraße, Tide 96.0 sind wir zu hören, oder zeitgleich über Stream auf www.tidenet.de. Und wer die Sendung mal verpasst, aber sie gerne nochmal zu einem anderen Zeitpunkt hören möchte, der kann über www.mamaterra.de gehen. Noch eine Sache, noch ein Tipp und ein Termin. Und zwar wird jetzt wieder am Samstag um 17 Uhr im Quilombo Brasil im Kommunikationszentrum eine Veranstaltung, ebenfalls im Rahmen von Black History Month, bei dort stattfinden. Quilombo Brasil in der Breitenstraße Nummer 70. Ja, genau. Ein Treffen über Zimbabwe, Solidarität mit Zimbabwe. Das ist ein Land, das im Moment leidet viel, ne? Über viele Probleme. Und wir, quem vai estar em portuguesa Sprache em unsere Sendung? Nós estamos nos despedindo, agradecemos aqui a presença do nosso estagiário, o garoto de 15 anos, o Norman, gente finíssima aqui de uma escola, pais da Filipina e que vive, que é um migrante, que nasceu aqui. Praticamente a gente fala um migrante que nasceu aqui em Hamburgo. E nós temos aqui uma notícia que recebemos da Daisy, que nos deixa muito triste. Lá no meu estado, do estado do Rio, de Friburgo, o senhor Marcelo Jacude, uma pessoa, um funcionário da prefeitura de Friburgo, matou 3 cachorros de forma brutal, eliminou 3 cachorros de forma brutal na prefeitura, recolhidos na rua. E as pessoas que reclamaram, ele falou, isso deveria acontecer também com as crianças negras que estão largadas aí pela rua. E perguntaram a ele, mas se tivesse uma lei que dissesse que teria que matar as crianças negras, o que que sofreria seu Marcelo Jacude? Ele respondeu, eu cumpriria a lei. Não pode mais, nazismo tem que acabar. Essas pessoas escondidas no Brasil, nazistas, tem que acabar. É uma violência contra todos. Mas seguimos no carnaval com Ragamaga, Margarete Menezes, nos despedindo de vocês. Rádio Mama Terra 96.0, aqui de Hamburgo, que vocês podem escutar mais tarde na www.mamaterra.de. Desligamos a nossa cadeia internacional, Berlim, Estocolmo, Brasil. Um grande abraço para todos. Estamos aqui sempre ligados. Assim dessa maneira, no balanço, no batuque, nessa batucada a gente sente o clima quente. É verão, é verão. Subindo a ladeira, vou tocando meu timbal. Viva o Carnaval de Salvador, do Brasil. Pode misturar o samba reggae com rock. Tide 96.0, die Programmvorhersage. für Mittwoch, den 18. Februar 2008. Günaydın in Hamburg, das deutsch-türkische Nachmittagsmagazin für Integration, sendet um 17 Uhr. Unternehmt eine musikalische Weltreise mit Rarities ab 18 Uhr, diesmal mit King Cobra aus den USA, AR and Machine aus Deutschland und rhythmischen Klängen aus Mauritius von Manwar. Interozitor sendet um 19 Uhr ein USA-Mittelwesten-Spezial mit dem Schwerpunkt Bluegrass. Ab 20 Uhr läuft Jazz Maniac, die Sendung über Hamburger Literatur und Jazz. Tide 96.0. Immer anders.